Feliz sábado a todos. Essa semana foi uma semana muito abençoada. Nós estudamos um livro que tem mais ou menos 3.400 anos de idade. Vocês entendem o que é isso? Eu pergunto isso para vocês, mas eu me pergunto a mim mesmo. E às vezes eu acho que a gente não tem noção do que isso significa. Hoje a gente tem computador. Hoje a gente digita um texto, manda imprimir 1 milhão de cópias. As cópias saem iguais, idênticas. Coisas da modernidade. Imagina o que significa ou o que significava copiar um livro à mão há 3.400 anos atrás. Vocês já imaginaram o trabalho que essas pessoas tiveram? E acontecia o seguinte: aqueles que copiavam o texto bíblico, eles contavam a quantidade de palavras de cada folha. Então vamos lá, tinha 732 palavras naquela folha. Ele copiava a folha inteira. Quando ele chegava no final, ele contava as palavras. Aí chegou lá, deu 731, porque ele errou uma palavra. Sabe o que ele fazia com aquela folha? Rasgava e jogava fora. Por quê? Porque a palavra de Deus tinha que ser copiada com fidelidade. Faltou uma palavra? Lixo. E começava tudo de novo. Vocês têm ideia do quanto trabalho as pessoas tiveram para que você tivesse a Bíblia nas suas mãos hoje? Alguma parte de vocês aqui trabalha ou já trabalhou com calçado, certo? Costura, fazer, montar o calçado, montar as questões e tal, etc. 8 horas por dia, 6 horas por dia, 10 horas por dia. Era isso que eles faziam o dia inteiro, todo dia. Copiar. E chega lá no fim da tua costura, você percebe um defeito, joga fora, faz de novo. Um trabalho enorme. Esses homens deram a vida deles para preservar a história do que Deus fez no Egito. Porque era a história da família deles. E não era a história dos mais ricos, não era a história dos mais poderosos, não era a história dos Estados Unidos da América. Era a história do povo escravo, do povo pobre, a quem Deus livrou da terra do Egito. Texto escrito há 3.400 anos atrás. Antes de eu passar para frente, mais uma coisa. Será que a gente imagina como que era o mundo no tempo dos nossos bisavós? Os pais dos nossos avós? Será que a gente imagina como é que era viver daquele jeito? Os costumes da sociedade, roupa, banho quente, trabalho, transporte, rua, casa... Isso aí, ó, 300 anos atrás, muito diferente, não é? É outra vida. Hoje você tem celular. Hoje vocês vivem numa cidade super pequenininha aqui, Bom Retiro do Sul. Vocês têm celular, internet, carro, caminhão, helicóptero, avião, sei lá mais o que vocês têm por aqui. Estrada, asfalto, eletricidade, televisão, forno, fogão, gás. Água de torneira, imagina você não precisar ir num rio catar sua água, em balde assim, ó. Outra vida! Agora, não estou falando de 300 anos atrás, não. Livro do Êxodo é 3.400 anos atrás. E Deus já deixa preservada a história do que Ele fez, para que a gente tenha confiança no que Ele pode fazer na nossa vida. Nós podemos estar escravizados por vícios, pecados. Nós podemos estar escravizados em situações que não têm saída, financeiramente, questões de saúde, etc. Mas o livro do Êxodo nos ensina a ter confiança num Deus que pode fazer o impossível, pode abrir o mar diante de nós. Mas hoje eu não vou estudar mais o livro do Êxodo com vocês. Acabou o Êxodo. O título da minha mensagem esta manhã diz assim: Perspectivas apocalípticas. A gente não vai olhar só para o passado essa manhã. A gente vai olhar para o futuro. E a gente lembra de algumas coisas importantes. Abre a sua Bíblia no livro do Apocalipse. O pastor Ezequiel esta manhã vai ensinar algumas coisas para vocês sobre o livro do Apocalipse. É importante que vocês saibam que o estudo da Bíblia é o estudo de literatura. A Bíblia não chegou até nós com imagens, vídeos, hologramas, nada disso. Nós não temos uma foto de Jesus, de Moisés, do Êxodo. Nós temos texto. E quando a gente vai analisar o texto, a gente está analisando literatura. Isso é importante a gente entender. Essa foi a forma que Deus escolheu, dentre todas as formas de comunicação, para preservar a sua palavra. Existem complicações nessa escolha e existem razões para essa escolha. Ok? A leitura, ela ativa memória. Então foi essa a razão que Deus quis construir na nossa mente algo rico em termos de informação, memória e imaginação a partir do texto bíblico. E o estudo da literatura do livro do Apocalipse divide esse livro em duas partes. Capítulo 1 até o capítulo 11 é o que a gente chama da parte histórica. Capítulo 12 ao capítulo 22 é o que a gente chama de parte escatológica. Vamos explicar isso. O que é a revelação do Apocalipse? João está vivendo aqui, ó, no primeiro século. E ele começa a receber visões. As visões que ele recebe têm a ver com a vida dele aqui e com a vida da igreja desde esse período até a eternidade. Então ele começa no tempo dele e vai até o fim. Como é que funciona essa dinâmica de tempo no livro do Apocalipse? Capítulos 1 a 11 vai tratar da história da humanidade, desde o tempo de João até o fim, e o capítulo 12 em diante, da seção escatológica, que trata do tempo do fim, das últimas coisas que vão acontecer. Então essa é a divisão mais simples do livro do Apocalipse. Agora vamos fazer um esboço geral desse livro aí. Vamos passar capítulo por capítulo. No capítulo 1, Jesus se apresenta. Ali é quando Jesus se revela. Esse é o capítulo 1 do Apocalipse. Capítulos 2 e 3, Jesus manda 7 cartas para 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia. 7 cartas, uma para cada igreja. No capítulo 4, nós temos a visão do trono de Deus. Capítulo 5, a visão do livro selado. Um livro fechado que contém selos que ninguém pode abrir. E João chora quando vê esse livro. E aí o ancião diz para ele, olha, não chore, porque o Cordeiro é digno de abrir o livro. Do capítulo 6 até o capítulo 11, vocês têm aquelas imagens bem conhecidas e bem difíceis de serem interpretadas. 7 selos, 7 trombetas. Você tem a história do livro amargo. Quando João come assim um livro, ele come o papel, que imagem esquisita, né? E a Bíblia diz que quando ele come, na sua boca é doce, como mel. E quando ele come aquele livro, no seu estômago vira amargo. Essa é a história de Apocalipse 10. Em Apocalipse 11, se fala de duas testemunhas que são mortas no meio de uma cidade. Imagens assim meio enigmáticas. Até aí a sessão histórica. A partir daí, capítulo 12 fala daquela história de uma mulher contra um dragão. O dragão se diz que ele fez guerra no céu, etc. e tal. No capítulo 13, aparecem duas bestas, dois animais. Uma besta que sai do mar, outra besta que sai da terra, e etc. E o mundo inteiro adora a besta. No capítulo 14, estão ali os 144 mil que já aparecem no capítulo 7 também, e as 3 mensagens angélicas, que nós devemos adorar a Deus, que a Babilônia está caída e que nós não devemos receber a marca da besta. Fala ali da volta de Jesus, etc. e tal. No capítulo 15 existe um louvor diante do mar de vidro, onde se canta o cântico do Cordeiro de Moisés. No capítulo 16 se falam de 7 pragas. No capítulo 17 e 18 se fala da Babilônia, a mulher embriagada com o sangue dos santos, etc. Capítulo 19 fala da alegria no céu e da volta de Jesus. Capítulo 20 fala da prisão do diabo por 1000 anos. E o capítulo 21 e 22 falam da nova terra e da eternidade. Aqui está, assim, um esboço bem básico do livro do Apocalipse por completo. E é importante vocês terem essa visão do livro do Apocalipse, porque, em geral, a gente estuda a Bíblia de que forma? A gente lê um pouquinho. E a gente sempre tem uma visão pequena dos livros da Bíblia. A gente nunca consegue ter um quadro geral, como que a coisa é estruturada. E é importante a gente ter essa visão geral, para a gente poder entender o livro como um todo, ok? Agora, eu contei tudo isso para vocês, mas eu queria dizer uma coisa muito importante. O livro do Apocalipse está construído sobre o fundamento do Antigo Testamento. Quem não entende de Antigo Testamento, não entende de Apocalipse. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso? Levanta a mão. Só o Davi. Olha só. Eu vou dar alguns exemplos para vocês e olha só um deles. Lá em Apocalipse 17, 18, se fala da Babilônia. Uma mulher embriagada com sangue, e ela está montada numa besta, umas imagens assim bem malucas. Aí você pensa assim, o que que é isso? Aí você lembra. Gênesis capítulo 11 fala assim da história da Torre de Babel. Você já percebe o elo linguístico, Babel, Babilônia. E aí você vai entender que o ser humano quis chegar ao céu pelas suas próprias obras. Vou construir essa torre para chegar até o céu. Interessante. A Babilônia tem algo a ver com chegar ao céu pelas próprias obras. Essa é a mensagem da Babilônia. Aí você avança no estudo do Antigo Testamento, você vai lembrar que existiu um reino chamado Babilônia. Esse reino tinha seus reis. Um deles, e na Bíblia o mais famoso, Nabucodonosor. O rei de um império, como se fosse o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos. O rei do império. Ele manda, ele desmanda, ele tem poder político, ele tem poder econômico, ele tem poder militar. Ele manda no mundo. E ali, o próprio livro de Daniel, que é o Apocalipse do Antigo Testamento, está construído sob o fundamento ali daquela experiência de Daniel na Babilônia. Então é o seguinte, se você não conhece o livro de Daniel, se você não conhece o livro de Gênesis, se você não conhece os livros de Crônicas, onde fala da invasão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, sobre Israel, o que você vai entender da Babilônia do Apocalipse? Você só vai achar uma mulher estranha lá no livro do Apocalipse, é só isso que você vai entender. Ah, tem uma mulher lá que usa joia, bebe sangue, não faz sentido. Agora, quando você entende o Antigo Testamento e você estuda o Apocalipse, aí você percebe o quê? Aquela mulher representa um reino, uma sociedade que está embriagada com sangue das testemunhas de Jesus. Uma sociedade que persegue os cristãos, uma sociedade que mata os cristãos, uma sociedade que tenta chegar ao céu, não pela graça de Deus, não pela palavra de Deus, mas pelas próprias obras. E a gente percebe que essa história da Babilônia do Apocalipse é muito mais real aqui em Bom Retiro do Sul do que você imagina. Porque tem muita gente aqui em Bom Retiro do Sul achando que vai para o céu porque são pessoas boas. Verdade ou mentira? E agora, aquela mulher assim esquisita e estranha do livro do Apocalipse, ela nos ensina algo sobre a nossa vida, onde a gente vive. Estão entendendo por que é importante estudar a Bíblia de uma perspectiva ampla? Tem que entender. Agora, esse foi apenas um pequeno exemplo. Eu poderia dar mais exemplos. E eu quero dar um exemplo. Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18. Lembra que eu falei para vocês, no capítulo 1, Jesus se apresenta no livro do Apocalipse. E o capítulo 1, versos 17 e 18, a Bíblia diz assim, João escrevendo, né? Quando eu o vi, quando eu vi Jesus, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quando João vê Jesus, ele cai a seus pés como morto, ele desmaia, e ele está assim meio inconsciente, meio consciente, e ele sente Jesus colocando a mão sobre a sua cabeça. Não tema. Não tema, porque eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, eu morri, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Lembra o que eu falei para vocês? O Apocalipse está construído sobre o fundamento do Antigo Testamento. Abre a sua Bíblia em Isaías 44, verso 6. E vamos entender quem é Jesus. Texto importantíssimo, um texto lindo. Implicações radicais para a nossa compreensão do Novo Testamento. E a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. Se você não conhece o livro de Isaías, você não pode entender o livro do Apocalipse. Eu sou o primeiro e o último, o Rei de Israel. E a gente lembra de Jesus crucificado. E o governador escreve uma placa. E ele escreve assim: este é o Rei de Israel. E o texto de Isaías diz: o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, o Deus Altíssimo. Está entendendo quem é Jesus? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Quando a gente diz que Jesus te ama, nós estamos querendo dizer que o Deus Altíssimo se fez homem para morrer por você, porque ele te ama, para não te condenar pelos seus pecados. Vai um pouquinho para frente no Antigo Testamento, Zacarias capítulo 4. E aí nós vamos voltar para o livro do Apocalipse. Zacarias capítulo 4, verso 10. Antigo Testamento. E a Bíblia diz assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles sete olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Zacarias tem uma visão parecida com essas visões do Apocalipse, visões meio estranhas. E ele vê algo com sete olhos. E se diz que esses olhos são do Senhor, de Javé, Jeová, Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Então volta para o Apocalipse, capítulo 5, verso 6. E agora, quem é aquele que tem sete olhos? É o próprio Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E a Bíblia diz assim: então eu vi no meio do trono dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Texto bem parecido com o texto de Zacarias, com algumas informações a mais. É o cordeiro que foi morto, ele tem sete chifres, sete olhos, que são os sete espíritos que percorrem toda a terra. No texto de Zacarias, sete olhos percorrem toda a terra. Se você não conhece o livro de Zacarias do Antigo Testamento, você não entende o Apocalipse. E eu poderia dar tantos outros exemplos, muitos exemplos. Eu só mostrei esses para vocês entenderem do que eu estou falando. Agora, a minha conversa aqui hoje é sobre o livro do Êxodo. Eu queria contar para vocês alguns paralelos do livro do Êxodo que nós estudamos essa semana com o livro do Apocalipse. Eu separei alguns pensamentos aqui para gente. Os principais paralelos entre o livro de Êxodo e o livro do Apocalipse. Nós estudamos aqui a história da Páscoa, de como o Cordeiro derramou o sangue para livrar os filhos de Israel da morte, da praga, em Êxodo capítulo 12. Dá uma olhadinha aí, Apocalipse capítulo 1, verso 5. É um paralelo impressionante. E a Bíblia diz assim: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Assim como em Êxodo 12, o Cordeiro derramou sangue para libertar os filhos de Israel da ira de Deus, da praga, assim também no livro do Apocalipse, Jesus Cristo derrama o seu sangue para nos livrar da ira de Deus, das pragas, dos nossos pecados. Essa é uma lição importantíssima. Mas existem outras lições. Em Êxodo capítulo 15, se conta a história de um louvor. Um louvor quando Deus livrou Israel, quando Deus libertou Israel. E vai para Apocalipse capítulo 15. Israel cruzou o Mar Vermelho, chegou do outro lado, e diante do mar louvou a Deus. Apocalipse capítulo 15, versos 1 a 4. E a Bíblia diz assim: vi no céu outro sinal, grande e admirável. Sete anjos tendo sete últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado com fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Um dia o povo de Israel esteve diante do Mar Vermelho, louvando o nome de Deus, e um dia todos os salvos pelo livro do Apocalipse estarão diante do mar de vidro, mesclado com fogo, louvando a Deus pela salvação, pela libertação do pecado e da morte para sempre. Deus não quer só livrar a gente do Egito para a gente morrer no deserto. Deus quer livrar a gente do pecado e da morte para sempre, louvando a Deus diante do mar. Apocalipse capítulo 16. Em Êxodo, dos capítulos 7 a 12, nós estudamos aqui as 10 pragas. Em Apocalipse, não existem 10 pragas, mas existem 7 pragas. E muitas das pragas do livro do Apocalipse fazem alusão às pragas do livro de Êxodo. Olha que interessante. Apocalipse 16, verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo, e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta, e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Uma das pragas em Êxodo era úlceras nos animais e nos homens. Lembra disso? Nós estudamos isso no livro de Êxodo. Se eu não me engano, ali é a quarta ou quinta praga, tem a ver com úlceras. Em Êxodo. E agora, a primeira praga do Apocalipse tem a ver com úlceras. É um paralelo. Apocalipse 16, versos 4 a 7. E a Bíblia diz assim: derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Lembra que a primeira praga das 10 pragas no Egito foi quando Moisés lançou o cajado sobre o rio e a água se tornou em sangue. Se você não entende do livro de Êxodo, como é que você vai entender o livro do Apocalipse? Água se tornando em sangue. O que mais? 16, verso 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. A gente lembra que a nona praga do livro de Êxodo, houve trevas sobre a terra do Egito. E aqui na quinta praga de Apocalipse 16, o trono da besta e o reino da besta se tornam em trevas. A mesma ideia. Apocalipse 16, verso 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs. A segunda praga das 10 pragas do Egito tinha a ver com a multiplicação das rãs. E foi a última praga que os magos do Egito puderam contrafazer, imitar, que significam a última obra de engano. através dos espíritos imundos que ajuntam os reis da terra para o dia do Deus Todo-Poderoso. Quem não estuda o livro do Êxodo não entende de Apocalipse. Não adianta. 16, verso 21, a Bíblia diz assim: também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de um talento. Nós lembramos que uma das pragas do Êxodo era chuva de pedra. Sabe o que a gente aprende com tudo isso, irmãos? Eu vou terminar com algumas lições. Deus livrou o povo do Egito. Ele vai nos livrar de todas as nações por onde nós estamos espalhados. Deus vai livrar o seu povo na China, nos Estados Unidos, no Brasil, na Malásia, no Japão, na África, na Europa, nos quatro cantos desta terra. Deus vai livrar o seu povo. Israel não tinha condições de livrar a si mesmo da escravidão. Nós não temos condições de livrar a nós mesmos do pecado. Nós somos impotentes. Nós dependemos da misericórdia e graça de Deus completamente. Deus salvou Israel. Deus vai nos salvar. Deus salvou Israel no meio da situação mais difícil. O mar, o exército, as montanhas, não tem escapatória. E no momento mais difícil, Deus faz o impossível. Creia em Deus, mesmo que você chegue na sua vida em momento muito, muito difícil. Em relação à saúde, ao dinheiro, à família, à vida espiritual, seja lá o que for. Confie em Deus, não duvide do grande poder dele para te salvar. Essa foi a mensagem da semana de oração. É uma mensagem que não é minha, não pertence a mim, mas ela pertence ao Deus Todo-Poderoso que nos deu a sua palavra. E ele nos deu a sua palavra para que a gente ame uns aos outros e ame a ele acima de tudo. Você está convidado a se colocar em pé, fazer a sua oração, pedir a Deus perdão pelos teus erros e poder para viver de forma diferente. Daqui da frente eu vou estar fazendo o mesmo. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pela tua promessa de fazer novas todas as coisas e que o Senhor comece desde hoje a fazer novo nosso coração, Pai. Nos ensina a te amar, Deus, acima do que temos te amado. Nos ensina a amar uns aos outros acima do que temos amado uns aos outros. E destrói a obra do diabo e do pecado na nossa vida, Pai. Consola a gente, enxuga as nossas lágrimas, dá pra gente esperança, sentido na vida. Nos ensina a cumprir a missão que o Senhor nos deu na nossa família, na nossa sociedade, e que a Igreja de Bom Retiro do Sul, Pai, seja abençoada e uma bênção nesse lugar, Pai. Por favor, Deus, tira de nós a crítica, a vaidade, o orgulho, a prepotência, a falta de amor, a falta de fé, e coloca nesta igreja o louvor, a oração e a tua palavra. Abençoa também todos nós, em tudo, possamos crescer naquele que é a cabeça em Jesus Cristo. Dá-nos um ótimo almoço, leva-o para nossas casas em segurança e faz a tua vontade na nossa vida até o dia da nossa morte, ou se não vamos morrer até o grande dia da volta de Jesus. Dá-nos a tua paz e graça, em nome de Cristo. Amém.